A verdade. Todos falam que querem a verdade. Mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira porque não suportam a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade quando orar e ao usar os meus dons. Pra chegar até a mim tem que entrar no caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. A verdade é que Deus ama a verdade e a sinceridade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha pro diabo fazer festa e causar destruição. A verdade é que Deus está irado com quem é aliado da mentira e a defende. É feio ver um ímpio mentiroso, mas o pior é que também tem mentiroso com nome de crente. Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem. Mentira